444 da nossa aba cristã, escuta pobre pecador. Abra sua harpa cristã no 444 e louvemos o Senhor. Venha Cristo sem tardança receber perdão, e a vida de esperança fluirás então.